Lance, eu piso no estúdio, eu boto pra fuder. Levo ela pra minha casa, presente, cine privê. Passatempo preferido é vender droga. Aprendi de menor limpar e desmontar pistola. Virei o dono do meu quarteirão. Nem me preocupo com bote, tô curtindo a mão. E sempre que eu estouro uma lote, eles estão na bota. É normal, todos querem sua cota. Ela quer jogar pra mim. Eu não vejo outro caminho. Depois do plantão eu tô aí. Vamos transar, queimar o verdinho. Ela quer jogar pra mim. Eu não vejo outro caminho. Depois do plantão eu tô aí. Vamos transar, queimar o verdinho. Back, back, tô queimando back, back. Tô fazendo track, track. Se buscar é clack, clack. Back, back, tô queimando back, back. Fazendo track, track, se moscar é clack, clack. Hoje minha casa é grande, que nem a bunda dela. Linda, limbro meu 3578 janela. Que antes de dormir todo dia rezo pra não usar. Tipo cocaína e Pablo Escobar. Mano, eu vim de lá, tinha nada a perder. Perme, sai da reta, que é pouco pra entender. Chave da cidade na mão, sem pisar em ninguém, sem tirar o pé do chão. Chave da cidade na mão, sem ferir ninguém, eu só quero o que é do patrão. Quem nasceu com tudo, compra tudo, menos minha visão. E a cada sentada que ela dá, eu mato a solidão. Eu não vejo outro caminho. Depois do plantão eu tô aí. Vamos transar, queimar o verdinho. Eu não vejo outro caminho. Depois do plantão eu tô aí. Vamos transar, queimar o verde.